pra você não despertar desse sono que eu lhe dei, tudo pra você sonhar. Se o vento carregar os momentos de amor que eu guardei pra gente amar, não quero lhe ver chorar, amor. Eu juro vou recomeçar, se ainda eu for tudo que você sonhou. E se novamente o vento carregar o que guardei, resta o que você guardou. Thank you.